estou sofrendo. Não posso cozinhar, de fome estou morrendo. Abro um app e vou escolhendo alguma coisa pra jantar, mas nenhum dos cupons tá valendo. Aí já é demais, e o mínimo pra pedir é 40 reais. É pra matar de fome o negócio. É uma fome enorme, e o dinheiro é pouco. Se eu não como agora, acabo ficando louca. Aqui tudo está caro pra caralho. É uma fome enorme, não consigo comer. É uma fome enorme. Saio de casa a pé, vou caminhando. Restaurantes abertos, muita gente jantando. 5 reais no bolso, cartão estourado, sem nenhuma opção. Até que lembrei do comércio da esquina. Tava aberto ainda bem, uma bolacha sometimes. Diz janta também, é assim quando não cai um salário. É uma fome enorme, e o dinheiro é pouco. Se eu não como agora, acabo ficando louco. Aqui tudo está caro pra caralho. É uma fome enorme, não consigo comer. Se eu não como nada.